O promotor de justiça Leonardo Castro Maia, coordenador regional das promotorias de meio ambiente da bacia do Rio Doce, participou nesta sexta-feira, 21 de outubro, de um encontro que discutiu a atuação do Ministério Público de Minas Gerais na proteção à fauna e os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, que completa um ano no próximo dia 5 de novembro. Leonardo Castro, que também é membro do Grupo Estadual de Defesa da Fauna, destacou a importância das ações emergenciais tomadas pelo Ministério Público logo após o rompimento da barragem. E logo após o acidente, no que diz respeito à fauna, as medidas emergenciais se concentraram no resgate da fauna doméstica. Agora, a fauna aquática, né, dos rios que foram atingidos, né, dos córregos, rios, ali logo após o barramento, e depois na calha principal do Rio Doce, ela foi dizimada, né? Ela foi muito afetada. Mas não se sabe ainda a dimensão desse dano. Isso é uma questão que ainda está sendo discutida. Porque um ano, embora seja muito tempo para uma série de questões, né? As pessoas ficam preocupadas, né? Com a questão do que vai acontecer com os procedimentos, com os processos e tal. Mas em termos da fauna, um ano é muito pouco. Muito pouco para se apurar qual a dimensão que aconteceu, quais foram as espécies atingidas e principalmente quais as medidas adequadas a mitigar os danos, a diminuir os danos. Porque repará-los integralmente ainda é uma questão muito difícil, até ante esse desconhecimento, né, da dimensão. O promotor de justiça falou também sobre os danos causados ao Rio Doce e seus afluentes e ressaltou a questão das famílias que dependem da pesca como fonte de renda. No primeiro momento, ou seja, de 5 de novembro, né, dos dias em que a lama foi avançando, até o dia 28 de fevereiro de 2016, nós estávamos sob o defeso, o período de proibição da pesca, já normal, não em razão do evento. Então a preocupação não era tanto a pesca, até porque, como a fauna foi muito afetada, ela foi dizimada. Não havia nenhuma preocupação em princípio se alguém estaria pescando no Rio Doce. Não era possível pescar no Rio Doce, né? Agora, desde então, nós temos preocupação com relação à proibição da pesca, inclusive nos afluentes, tanto que o procedimento ainda tramita no Ministério Público de Minas Gerais, embora o Ministério Público Federal tenha ajuizado uma ação e nessa ação um dos pedidos que constou foi de proibição da pesca não só na calha principal, mas também em afluentes. Os pescadores, eles perderam os locais de pesca, né? Eles perderam os locais de pesca, receberam algumas indenizações, né, por um tempo, mas elas também têm apresentado, às vezes, muita reclamação. Nós temos recebido dos pescadores reclamação. Fulano recebe, não podia receber, ou eu não estou recebendo quando deveria receber a indenização. Então, assim, é realmente uma situação caótica, né? Uma situação... lamentável, né, que acometeu esses profissionais que vivem do Rio. Leonardo Castro Maia destacou a atuação do Ministério Público em diversas frentes. Uma delas trata das áreas de conservação afetadas pelo rompimento da barragem em Mariana. Então existem ali diretamente afetadas áreas que são chamadas unidades de conservação. Nós temos dois parques estaduais e temos um monumento natural estadual. Afetadas diretamente ou no seu entorno, né? E o Ministério Público tem um procedimento acerca dessa questão, inclusive na questão da fauna, que essas áreas são hotspots, né, de biodiversidade, são pontos de grande biodiversidade, e algumas delas, inclusive, com espécies que sequer foram ainda catalogadas, conhecidas pela ciência, né? O Parque Estadual do Rio Doce mesmo é um local de Mata Atlântica, em que lá podem existir, certamente, espécies que não são conhecidas ainda. E de que forma essas espécies foram afetadas? O que vai acontecer? O que nós perdemos que nós sequer conhecemos? Né? Todas essas questões ainda estão pairando, né? Esse procedimento ele ainda está em curso, mas ele está já caminhando para a finalização, pelo menos da fase já para a propositura de algumas medidas judiciais. Para o promotor de justiça, não há como estimar quando o Rio Doce estará recuperado. Segundo Leonardo Castro, os danos causados são tão grandes que o meio ambiente naquela região nunca voltará a ser o mesmo. Não existe nenhuma perspectiva, né? Qualquer tentativa de perspectiva, ela tem que ser olhada com muita desconfiança, porque dada a amplitude a magnitude, a complexidade do evento e dos danos, seria até irresponsável, prematuro, alguém falar, vai durar tanto tempo, vai se recuperar em tanto tempo. Não é possível. Provavelmente, a recuperação, ela será para um outro ambiente, não aquele que nós tínhamos antes. Seja essa recuperação incrementada, né, com atividades pela empresa que é responsável por essa recuperação integral, né, pelas empresas, ou não, ou seja, por regeneração natural, é muito provável que o meio ambiente se transforme num outro meio ambiente, não exatamente aquele que nós tínhamos antes do evento. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.